Ô pai, conta uma historinha para mim dormir. Era uma vez uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs e suas faces eram tão alvas que a chamavam Branca de Neve. Era uma vez. Era uma vez. Sonhos, morreu as fantasias. Quem ontem ria se entristece nessa louca vida. Cadê o paraíso, mundo de poesia, mundo encantado de amor e alegria? Está vendo o que eu vejo ali naquela esquina? Chapeuzinho vermelho e Rapunzel rodando bolsinha. Atualizou, modernizou, perdeu o encanto. Acho que errei, acreditei naqueles contos. Olha ali na frente, voando com a mente. Na noia, Peter Pan passou lotado pela gente. Difícil compreender, agora entendi. Fumou um crack no cachimbo do saci, que vem pulando que nem louco ali a toda. Com sete anões que vieram cobrar a bronca, pegou e não pagou, a droga era da bruxa. Tem que ser forte para segurar a bucha. As histórias infantis já não são as mesmas. O que contar para as crianças quando elas deitam? Tempo de criança tudo era diferente. O mundo da fantasia encantava a gente. As histórias infantis já não são as mesmas. O que contar para as crianças quando elas deitam? Tempo de criança tudo era diferente. O mundo da fantasia encantava a gente. Cuidado, tem lobo mau por todo lado. Os bons, os envolvidos com o crime organizado. Está anoitecendo, melhor a gente ir embora. Que os três porquinhos agem armado essa hora. Por favor, meu Deus, salve esse mundo. Quem forneceu as armas foi o soldadinho de chumbo. Quanta loucura, quanta guerra. 100 gramas de Branca de Neve no sapato da Cinderela. O castelo caiu, o príncipe virou sapo. Não sei se acredito, o Pinóquio que contou o fato. Disse também que tudo isso ia acabar, que a fadinha ia mudar com sua vara mágica. As histórias infantis já não são as mesmas. O que contar para as crianças quando elas deitam? Tempo de criança tudo era diferente. O mundo da fantasia encantava a gente. As histórias infantis já não são as mesmas. O que contar para as crianças quando elas deitam? Tempo de criança tudo era diferente. O mundo da fantasia encantava a gente. Era uma vez uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs e suas faces eram tão alvas que a chamavam Branca de Neve. Não, pai, conta uma história da periferia.